porque é que o sol nunca brilha quando eu fico de férias? Oh, fins de semana, ou nos meus dias de folga, eu passo os dias a ver gente em fato de banho, calções e havaiana, e eu sempre de camisola. E eu andei um ano inteiro a juntar o meu dinheiro para esta desilusão. Dava todo o meu ouro por um pouco do teu bronze, uma corzinha de verão. Contra a minha vontade, sim, sim, é verdade. Não estou a ser pessimista. É que a vizinha da cave é sempre a mais bronzeada. Traz um sorriso na cara e não sabe quem foi Kandinsky. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição... Está cá o microfone. Ah, aqui. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Rádio Alegria... Do nosso Bom Dia, Antena Web. Onde é que eu vou com a minha cabeça? Bom Dia, Antena Web! São 10 horas, 21 minutos. Já iniciamos com a Corzinha de Verão. Música dos Diolinda. E que promete. Já está aliás a fazer um grande sucesso. Agora temos música dos de Roxette. Tem música nova. Estes grandes senhores. É verdade. Tem música nova. Nós vamos ouvi-la e eu espero que vocês também gostem. Eu confesso, gostei muito desta música. E o que é que eu posso dizer mais? Acho que é mais uma superação, não é? Da Mary. E espero que ela possa continuar a superar as coisas desta maneira, seja com toda essa força. Que assim continue ela e o Yesel, não é assim que ele se chama? Enfim, continuem a superar as coisas desta maneira. É muito bom de ver. A música chama-se It Just Happens. Toca agora no Bom Dia Antena Web. Estamos de volta, ouvintes. É verdade. Vou para longe A música que ouvimos agora dos Polo Norte. Depois vamos ficar com Homem do Leme dos Chutes e Pontapés. E daqui a pouco vamos começar com as nossas rubricas. Espero que gostem. Nós já voltamos. Até já. Faço minha estrada, não penso em mais nada, o que será de mim? Uma história em que o princípio mais parecia o fim. Parecia o fim. não queria. É que não queria. Eu sei que a música do Roxette é muito boa, mas... calma lá. Quem manda aqui ainda sou eu. Que... 10 horas, 35 minutos. Rubrica Acordo Ortográfico. Vamos lá. Porque é bom aprender a escrever. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Pela nova regra, não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Nesse caso, duplicam-se essas letras. Exemplos: antirrábico, antirracismo, antirrugas, antissocial, biorritmo, contra-regra, contrassenso, minissaia, neorrealismo, ultra-resistente, ultrassom. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras. Restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Agora, daqui a pouco, é Crédito Digital, Guia dos Astros, Soluções Práticas e mais no nosso Bom Dia Antena Web. We'll be right back. Pois é, ouvintes, estamos de volta depois deste momento musical. Waiting for a Start to Fall, música dos Boy Meet and Girl. Agora temos a rubrica Grande Digital. Há muito para que fiquem a saber. E deixa-me só dizer que na próxima semana o programa vai ter outras rubricas também. Vamos ter rubricas de semana, vamos ter rubricas da semana. Até porque o nosso programa também pretende ser, não é apenas musical, ele pretende ser muito mais do que isso. E a verdade é que, então, na próxima semana vamos também passar a ter aqui o nosso momento, o programa, digamos que o programa vai ter mais algum conteúdo. Também musical, como é lógico, mas vai ter, vai ser, estamos ainda estou aqui algumas alterações de última hora, para que a segunda semana completa de maio seja já ela em plena força. Rubrica Guia dos Astros e depois temos Labrador Retriever dos AKB48 e depois Ocean Body Your Hand in the End. Por acaso não, não fica bem. Ocorreu-me, mas não fica bem. Música, esta sim, esta pode ficar. All of Might chama-se Don't Stop e é uma música, ou são músicas diferentes, mas são músicas mexidas. Mas antes temos Guia dos Astros, peço desculpa, é Cana Digital, produto Alternativa Rádio. Alternativa Rádio, estamos no ar, produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, de forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhares e milhões de humanos. Ecrã Digital, aqui na sua rádio, perto de si. Ainda não é desta que Tim Cook vai sintonizar a Apple TV. Televisor não há, já se sabia. Um serviço de televisão também não, soube-se a semana passada. Agora surgem relatos de que nem uma nova Apple TV vai ser revelada durante a Conferência Mundial de Programadores da Marca da Maçã. A próxima semana promete ser dominada pela Apple, pois é quando acontece a Conferência Mundial de Programadores da empresa de tecnologia, a WWDC 2015. Além do novo iOS e de uma nova versão do macOS, era esperado que o gigante revelasse novidades sobre os seus planos para o mercado da televisão, mas parece que ainda não é desta. De acordo com a imprensa internacional, a Apple abandonou os planos para apresentar uma nova versão da Apple TV no evento. De acordo com o The New York Times, existe de facto uma nova Apple TV, não está, no entanto, preparada para ser revelada ao grande público. A marca da maçã parece estar, assim, com dificuldade em entrar no mercado da televisão. Soube-se há pouco tempo que a empresa equacionou até a parte do hardware, lançando um televisor, mas o plano acabou por ser engavetado. E na semana passada surgiram rumores de que o serviço de vídeo por streaming, que também deveria ser apresentado na WWDC, foi igualmente empurrado para outra data. Recorde-se que desde o lançamento da biografia oficial de Steve Jobs, que muito se tem especulado sobre uma entrada forte da Apple no mercado da televisão. O falecido cofundador da empresa garantia ter conseguido encontrar um modelo perfeito para o segmento, mas desde então nada se viu por parte da empresa. A própria Apple TV já não é atualizada desde 2012, tendo apenas recebido uma baixa de preço. Até amanhã. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, de forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhares e milhões de humanos. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, perto de si.

ti na lado, keep looking looking no lado. Agbani dare go, I think a manga one let go. This a beauty loud it gon' echo. Oh, to let your DB for the code. Paparazzi, they won't snap up. All the boys them say they won't tap up. When you wig with child, you gon' clap up. Me, I want to bet, I want to pam. Gina Goro, wag back on run. Malo, my fimi, we a goro. Come to Koro, check a sorrow. No, they tell me, baby, share your color. Oh, yeah, shake it. Baby, don't break it. You took your mama. Já de volta, ouvintes! Pois é, depois deste momento musical, vamos seguindo, não é? Porque a vida tem que seguir, nós também vamos seguindo. E é o som, agora, da nossa rubrica Soluções Práticas. Vamos lá mais uma vez às soluções práticas, esperando que os ouvintes possam tirar partido delas, não é? Que possam ter aqui, portanto, bom momento para se informarem à conta das nossas soluções práticas. É mais uma rubrica da Alternativa Rádio. Depois vamos ter nesta edição mais dois temas. Um deles eu não vou conseguir trazer aqui, porque eu não estou aqui. Eu sei que uma delas é Nadine, agora não me encontro com outro artista, mas enfim, ainda assim temos Elizabeth Tan com Faz Altar, com CTA, e é a música que temos já de seguida. Depois temos também música de Fabien Thibault, chama-se Ziggy. E é assim que vamos seguindo calmamente nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Até já! Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Aqui, na sua rádio. Hoje vamos continuar com os métodos para recuperar do stress. Vamos aprender a respirar e a abrandar. Respirar bem é uma fórmula infalível para relaxar. O objetivo é realizar uma respiração rítmica com o diafragma que aporta aos pulmões o ar adequado e o equilíbrio entre o oxigênio e o dióxido de carbono. Na verdade, respiramos de forma inapropriada com o peito devido às más posturas que adotamos ao longo do dia. Como consequência, o metabolismo celular é mais lento e sentimos-nos mais cansados. Deve inspirar pelo nariz lenta e profundamente até sentir os pulmões cheios. Retenha o ar durante alguns segundos e depois expulse-o pelo nariz e pela boca. Quanto mais vezes repetir o exercício, maior será a sensação de tranquilidade e relaxamento. E para aperfeiçoar esta respiração, siga as nossas recomendações. Mantenha um ritmo respiratório regular e constante, amplie a duração das inspirações e expirações e faça pausas de 5 minutos entre cada exercício. O dia-a-dia impõe um ritmo de vida no qual é difícil encontrar um momento para respirar. Talvez seja a hora de mudar uma série de hábitos, andar sempre com pressa, planear mal o trabalho e o tempo em geral. Uma solução simples e eficaz é antecipar a hora a que se levanta. Acordar 10 a 15 minutos mais cedo podem ser suficientes para ter um horário menos apertado durante o dia. Da mesma forma que, se dedicar o tempo necessário a cada uma das atividades, sentir um maior controle sobre a sua vida. Planificar e organizar eficazmente as tarefas que deve desenvolver é um antídoto excelente para eliminar o stress do trabalho. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Aqui, na sua rádio. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. And I had the number. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Il était 4 heures du matin. J'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café, et on s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré. Oui, Ziggy, il s'appelle Ziggy. C'est mon seul ami. Dans sa tête il n'y a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais, où il a des tas d'amis. Il aime les garçons. Je devrais me faire une raison. Essayer de l'oublier. Mais Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Et moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera Estamos ouvintes, depois deste momento musical, Ziggy. Agora temos mais 4 temas e depois a Guia dos Astros, que já está... Aliás, 4 temas nada. Antes temos um minuto de saúde. Ou seja, vamos ter sim, mas antes temos um minuto de saúde. É verdade, um minuto de saúde, que hoje até tem 2... edições, já que ontem não houve programa, vamos ter aqui então um minuto de saúde e depois mais um tema, uma recordação, no caso, para aqueles que são mais nostálgicos, olha, assim como eu, por exemplo. Vamos depois do minuto de saúde ficar com a música de... Não tenho aqui comigo, ia dizer. Ah, pode ser esta. Ok, pode ser esta. Vamos ficar depois com a música de João Pedro Paes. Chama-se Ninguém é de Ninguém. Mas antes, Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Esta semana, o Minuto de Saúde vai abordar o tema diabetes, com a colaboração da doutora Esther Ferreira, médica de medicina interna. A diabetes e os pés. Os pés estão em todos nós submetidos a um trabalho contínuo e diário, pelo que merecem a nossa atenção. Nos diabéticos, essa atenção deve ser redobrada, considerando que, com o passar do tempo, a diabetes conduz a uma diminuição da sensibilidade. Por exemplo, diminui a capacidade de o doente perceber que um sapato magoa, e também a diminuição da circulação sanguínea, o que em conjunto favorecem o aparecimento de feridas que infetam. É o chamado pé diabético. O doente tem um papel fundamental na vigilância e prevenção do pé diabético. No próximo programa do Minuto de Saúde, dar-lhe-emos algumas dicas sobre como prevenir o pé diabético. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. Histórias de tempos a que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos que nunca mais vou encontrar. A vida talvez sejam só 3 dias. Eu quero andar sempre devagar até a ti chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém quando fico acordado vendo-te dormir. Raio de sol através de um vidro, faz-me por vezes hesitar. ninguém é de ninguém. Mesmo quando se ama alguém, ninguém é de ninguém. Quando a vida nos contém, ninguém é de ninguém. Quando dormes a meu lado, ninguém é de ninguém. Quando fico acordado, vendo-te dormir. Volta, agora mais uma vez o Minuto de Saúde com o João Marques para pôr as contas em dia. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Esta semana o Minuto de Saúde vai abordar o tema diabetes com a colaboração da doutora Esther Ferreira, médica de medicina interna. A diabetes e os pés. Se tem diabetes, faça inspeção periódica dos pés. Mantenha hábitos de higiene diária. Não esqueça de lavar a zona entre os dedos dos pés e de efetuar secagem adequada após a lavagem. Cuide as unhas sem as cortar excessivamente e faça-o sempre em linha reta. Não ande descalço. Examine as meias e o calçado para certificar que no interior não há nada que se possa magoar ou possa magoar o pé. Use meias preferencialmente sem costura e calçado confortável e macio. Estes são os conselhos Minuto de Saúde, porque queremos ajudá-lo a cuidar de si e dos seus pés. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. Mas o disco toca o mesmo. Não há maneira nem vontade de mudar. Não é defeito estar sempre menos mal. Vira feitio, riqueza nacional. Os pobrezinhos são em bruto energia. Coitadinhos, melhor que leite do dia. Alimentando-se o pagode quando calha. Lá fazem vida. Que Deus lhes valha. Contra a pobreza exporto a minha tristeza. Contra a miséria já não faço cara séria. Se estou com fome sinto fado para esquecer. Contra a pobreza exporto a minha tristeza. Contra a miséria já não faço cara séria. Se estou com fome sinto fado para esquecer. Pior que a avareza, um ultraje face a esta depressão. Temos mágoas, paranoias, paraquedas, mas não há boias para a nossa salvação. Agora basta, fim à ladainha, tudo apostos todos prontos para a aventura. Um pé na sorte e pontapé neste mal-estar. Vamos mandar o desconsolo pelo ar. Contra a pobreza, esforço a miséria, já não faço cara séria. Só estou com fome, canto fado para esquecer. Contra a pobreza, exporto a minha tristeza. Contra a miséria, já não faço cara séria. Só estou com fome, canto fado para esquecer. Nota de 500 euros vai desaparecer. É verdade. A nota de 500 euros vai desaparecer, então, porque... Enfim, hoje a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, deverão determinar o fim desta moeda de troca, que é a nota de 500 euros e que basicamente mais não era que uma porta aberta para a lavagem de dinheiro. Por isto mesmo, deve terminar de circular, aliás, deve deixar de ser emitida já a partir de hoje. Acontecer, a moeda vai, aliás, a nota neste caso, não vai ser retirada de circulação, não imediatamente, mas vai ser retirada de forma progressiva. À medida que forem entregues notas de 500 euros, o Banco Central Europeu vai recolhê-las através das várias instituições bancárias de vários países. Esta é a nota menos utilizada na União Europeia. As notas vão sofrer alterações, mas só até à de 200 euros. Informação que acaba de nos chegar aqui à Antena Web e que irá, como é lógico, ser desenvolvida mais lá para a frente na Antena Web Informação. Agora, Santa Maria, com Tudo Para Te Amar. É a música que vem já de seguida. Logo depois, Charme, recordando B-E-I-G-O. E depois, Anjos, com a música Perdoa Se Peço Demais. É a música que vem logo depois. Para finalizar, temos Cher, uma artista estrangeira, só para contrariar, que nos canta All or Nothing, isto é, tudo ou nada. Depois então, tempo para a Guia dos Astros e também para a rubrica Poetas. É assim que vamos seguir nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Bom Dia, Antena Web.

to yours, but I'm chasing shadows. We keep falling.